queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. Toca minha alma, vem meu coração queimar, me queima com brasa viva do altar. Me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. Toca minha alma, vem meu coração queimar, me queima com brasa viva do altar. Isto aconteceu com o filho de Amós, tal fato a Bíblia conta para nós. O serafim voou com Atenas de Jeová, queimando os seus lábios com a brasa do altar. Me queima com brasa viva do altar. Isto aconteceu e vai agora acontecer. Da glória o fogo santo vai descer. O serafim já vem com Atenas de Jeová. Te conto. queima.